520-77. Três 520, Charlie Correto, eu tenho 190 aprovado, o senhor está pronto para cópia? É esse, pronto. 3520, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, na rota do plano de voo. Pista em usando zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição, correção. Puca até a posição Jamo, após direto Aracaju, nível de voo 190, controle 120.8, transponder 5067, tem 3520. Autorizado 90, via rota para Aracaju. Decâmbio 10 após curva esquerda. Puca, Jamo, Aracaju. 120, o controle 5067 para fora, tá 3520. 5067, cotejamento correto, tá 3520. No portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará, obrigado. Doutor, não, 628, já 628, chame a torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Torre Salvador, gol 1628, final, baixar travado. Gol 1628, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 018, pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento agora de 180 graus, 12 de nós, gol 1628. Nível pouso na pista no 0, no 1628. 628 no Solo 112, libera pista próxima, interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 03, nesta frequência no 628. À direita, Alfa e Juliette para 03, nesta frequência no 628. Fala, pois bem, experimenta, tem 3520, está no portão 4. É do portão 4, em coordenação com a equipe de solo, após o gol entrar à sua direita no finger, o senhor tem livre o pushback acionamento, está 3520, chame para o autotaxi. Após o acionamento do gol, vai puxar e chamar para o taxi, está 3520. 2 Salvador, é o Gol 18197, informação Charlie, bom dia. 2197, informação Charlie correta, eu tenho 360 aprovado Guarulhos, o senhor está pronto, cópia? Aceita, 360, prossiga. Boa noite, 17, autorizado Sierra Bravo Golfo Romeo, na Prisiluna Meia até Bravo Hotel Zulu, após direto posição 13, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 50. 5072, voo 1817. Então, o céu com 1817, autorizado Guarulhos, 360, Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto às pós falta com o fator de voo. Decola da pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, responde 5072, controle 1208, confere, senhor. Correto o cotejamento com 1817, no portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Center. Ataque seu TAN 3520, tem 121 a borda, 2 horas e 45, estão treinando no Recife. TAN 3520, ataque se aprovado via Índia e Alfa até o ponto de espera pistão no 0, ajuste agora no 0 no 8. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão no 0, TAN 3520. Livre ataque, Índia Alfa, chama na próxima, pode ficar, TAN 3520. Pode parar, 3520, autorizado linhar e decolar da pista no zero, vento agora de 190 graus com 1-1 nós. Livre decolagem, TAN 3520. Torre Salvador, bom dia, TAN 3399, informação Charlie, autorização Guarulhos 360. Bom dia, 3399, pronto cópia, senhor. Afirmativo. 3399, autorizado Sierra Bravo Golfo Romeo, após Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi, após autorizado conforme a roda apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5076, TAN 3399. Gente, autorizado Sierra Bravo Golfo Romeo, dentro de Zulu 16, BHZ, após no nível 360, decolando da 10 com curva direita na saída da El, Leda Bridge, controle 120.8 e aciona 5076, TAN 3399. Correto, 3399, portão 8, chame pushback acionamento. Chamará o 3399. Decolado aos 26, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, senhor, bom voo. 208, Mamorege. Controle Salvador, Mamorege, é o TAN 3520. 3520, contato radar, suba 190. Salvador, voo 628. 18 Charlie, correto, eu tenho 340 aprovado Porto Seguro, pronto, cópia. Por favor. Bono 628, autorizado para Sierra Bravo, Papa Sierra, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pistinhoso no zero, a primeira curva à direita, subida da El, voo até Lida, após direto Porto Seguro. Controle opera em 120.8, transponder 5102, com o 628. 340, Porto Seguro, conforme a roda do plano, decola a pista 0, primeira curva direita, sede da El Lida.